com muito orgulho, mostra a diversidade de ofertas e de projetos no qual a escola e o agrupamento está inserida, e a escola tem esse objetivo de poder não só proporcionar as aulas normais, mas acima de tudo fazer com que os alunos participem em atividades, em clubes, em projetos, que lhes dê também essa formação para que possam poder ter estas experiências. É para nós extremamente importante, nós já temos tido alguns prémios a este nível e continuamos sempre a apostar em inovar, em ser criativo, em poder fazer com que os nossos alunos tenham o maior número de experiências possíveis, que vão ao encontro das suas expectativas, dos seus anseios e dos seus objetivos, para lhes proporcionar no futuro, depois, que outra visão da sociedade e do mundo em geral.